são palavras atuais. Entre jovens, entre amigos, mais que tudo entre irmãos. É a arma poderosa contra a dor e a solidão. Se mais perto uns dos outros conseguíssemos ficar, bem mais perto de Jesus, por certo iríamos estar. Graças ao Senhor, porque podemos confirmar.